escolas. Repara na qualidade dessa obra, os detalhes. Tá linda essa escola. Um dia meu filho estuda aqui. Agora eu vou te mostrar o ramal do Farinha Seca. Esse ramal aqui tem 11 quilômetros de rodovia, mano. Uma estrada linda, que liga a P70 até a BR. E isso tira os caminhões pesados do centro de Macapá. Agora os caras dão a volta. E aqui perto de casa, a P70 é o principal caminho da soja, do milho e do feijão que já está sendo plantada no Amapá. No total, já são 120 quilômetros de rodovias feitos só nesse governo. Isso tudo está acontecendo por causa da força, da união, de um time que vestiu a camisa do Amapá. Bora ver mais obras? Governo do Estado, trabalhando pelo Amapá inteiro. Que tal sua habilitação de forma rápida e garantida? A Autoescola Chequiná transforma você em um condutor habilitado e em tempo recorde. Você ainda conta com uma frota nova de veículos e uma metodologia de ensino diferenciada. Aproveite nossos preços e tire sua carteira de motorista com parcelas de apenas R$360. É isso mesmo, apenas R$360. Autoescola Chequiná. Rua Tiradentes, 755 Centro. Fone 98402-2527. Procure pela Diário FM na sua loja de aplicativo. On the hottest radio station on the web. E ouça em qualquer lugar. Quer a oportunidade de realizar um sonho e salvar vidas? Aproveite o primeiro vestibular de medicina integrado em Macapá. Provas dia 22 de junho. Acesse grupointegrado.br e inscreva-se. Que a Paragás faz parte da vida dos brasileiros há mais de 70 anos, você já sabe. Mas agora ela também te dá várias chances de ganhar. Na compra do Pratinha Original com um revendedor autorizado, você ganha sua Ras Pratinha e leva prêmios na hora. Tem cartão presente de até R$500, além do nosso Vale Gás. Tudo isso só esperando por você. Comprou, raspou, ganhou! Peça seu Pratinha Original e aproveite essa promoção na revenda mais próxima. Certificado de autorização SBA/MR número 05042123/2025. Apoio Cultural Diário FM 90.9. A sua tarde do jeito que você gosta, com muita alegria, música e informação, no programa Show da Diário. Esse programa é show, Show da Diário. Aqui sua música volta mais rápido. Show! Show da Diário. Show da Diário, TBT. Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei. Você era a garota que eu sonhei. Seus olhos lindos sempre olhando nos meus. Olhei pro céu e até meu bem, dei graças a Deus por ter enfim encontrado amor que eu sempre esperei com todo ardor. Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia. Eu não sabia que você existia. Você era a garota que eu sonhei. Seus olhos lindos sempre olhando nos meus. Olhei pro céu e até meu bem, dei graças a Deus por ter enfim encontrado. de amor que eu sempre esperei com todo ardor. Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia. Eu não sabia que você existia. Eu não sabia que você existia. Eu não sabia que você existia. TBT, TBT, Show da Diário. Boa tarde com mais interação. Show da Diário. Sexta-feira, aperto passo por causa da garoa. Empresto um par de meias, a gente chega na sessão das dez. Hoje eu acordo ao meio-dia, amanhã é a sua vez. Vem cá, meu bem. Eu quero fazer tudo por você. Temos que consertar o despertador e separar todas as ferramentas, porque a mudança grande chegou. O fogão e a geladeira e a televisão não precisamos dormir no chão. Até que é bom, mas a cama chegou na terça e na quinta chegou o som. Sempre faço mil coisas ao mesmo tempo. É fácil acostumar-se com meu jeito. Agora que temos nossa casa, é a chave que sempre esqueço. Vamos chamar nossos amigos. A gente faz uma feijoada, esquece um pouco do trabalho, fica de bate-papo. Temos a semana inteira pela frente. Você me conta como foi seu dia, que a gente diz um pro outro. Estou com sono, vamos dormir. Vem cá. Eu quero fazer tudo por você. Quero ouvir uma canção de amor que fale da minha situação. Deixou a segurança do seu mundo por amor. Por amor. Show da Diário. Aqui na 90.9. Diário FM. Show da Diário, TBT.